sem restrições. Direita, direto elétrica, sem restrições, o 2783. Foro 759, segundo informações do centro de controle, voo e Ognavi. Ognavi 1759. Segue o Sideral, Pátio Índia, ponto espera 00-2895 a torre, gol 649, bom dia. Solo Salvador, retorno 18. Retorno 18, Solo Salvador. Retorno 18, está no Pátio Militar, com 7 a bordo para plano Vocon, Salvador. Gente, retorno 18, 2 minutos para cópia. Acionamento, retorno 8. Acionamento a critério. Chame pronto para cópia. Sideral passado, 7-0, Sibaticera, 9-0. 9970, bom dia, linha decola aqui, sino 0, ventura 6-0, grau 5-9. A linha decolar 9-0, Sideral 9-9-7-0. Azul 4234, portão 01 autorizado, chame daqui. Autorizado para o Chivé, funcionamento do 4234. Papá Romeu, Gol, Solo Salvador. Um minuto para autorização. Gol 1759, chame Recife 125, Ana. 251-1759. Ali mantém 10, como é que vai passar? Azul 4981, na vertical de Alagoinha, desça para 5000. Geral 9970, do Colosso 46, controle no 20, sinal 8. 208, bom dia. Papá Romeu, Golf, copia? Autorizado, Serra November, X-Ray, Quebec, via rota do plano, nível 200. Plano Yankee, decolagem pista no 7, curva à esquerda, saída Momo, Cogibu. DCT conforme rota. Transponder 5434, controle Salvador 120.8. Então, meu Golfo, cotejamento correto, confirme parte do PLB. Gol do 9, corrigindo gol 1, 649, livre decolagem 510, vento no 60 graus, com 5 nós. Sente livre decolagem, gol no 649. Controle Salvador, bom dia, última 6302, informação hotel. Pelo 6302, autorizado chegada a mar e desça para 5.000, ajuste no 020. 5.000 no 020, autoriza para o ajuste, tá? Autorizo. Pode estar, 6302. No 8, confirme intenção de voo. Coletou no 8, está controlando o voo bom. Desça para 2.000, sem restrição. Direto Serra Guarda, número 2 para cópia. Letuno no 8, autorizado, vou local Salvador, Salvador. Nível 055, inicialmente, decolagem de pista no 0, curva à direita, corredor axé, restrito no 1.000 pés da liberação do controle. Torre Apera 1-8, decimal 95, Netuno no 8. 8-8, atenção Salvador, Salvador, nível 055, pista 010, curva à direita, restrito no 1.000 pés da liberação do controle, 1-8, decimal 95. Letuno no 8, cotejamento correto, chama a torre para acionamento, 1-8, decimal 95, QNH 1020. Corrige, chama a torre para táxi. Para o táxi, 1-4-2-3-4, 1-2-1, a bordo, 3 horas e 5 até na porta dele. Letuno no 8, hotel, hotel autorizado, reporta quando no hotel. Hotel, hotel autorizado, estacionar o hotel. Gol no 649, controle 1208, foi da fase 49. 208, gol no 649, obrigado, bom dia. No 8, por gentileza, só confirma, inicialmente eu prossegui para a área Netuno, sabe chamar o horário que vai permanecer na área? Netuno no 8 vai permanecer na área por 4 horas. Vai sair na radial 146. Gente, campo de colagem, curva à direita em rota na 146, reporta na hotel para o cruzamento da pista 10. Reporta na hotel para o cruzamento da pista. Comilhas, prossiga. Confirme para o gol 649. Contato radar. Decolar pista 10, vento 150 graus, com 5 nós. Decola a pista no 0, 4, 2, 3, 4. Vem, quanto mais, quanto mais, Azul 4, 9, 8, 1, está autorizado em ILS. Autorizado em ILS, é freio da pista no 0, 4, 9, 8, 1. Feita, corredor axé, restrito. Transponder 0145, controle 1-20-8. Cotejamento correto, atrás de terra, confirma o PLB. Hotel com série 04 PLB, chame a torre 118, decimal 95 para acionamento, quem é lá no 020. Piano 6212, desça para 2.000, está autorizado em ILS. Hotel Juliette Serra? Brasil 4234, decolou 52, controle no 208. Controle no 20, décima 8, azul 4234. Controle Salvador, azul 4234, o nome 500 pés ao nível 350. Do 4234, controle, está em contato, radar. Azul 2783, passa 160, chame Recife 1288. 288, vai chamar o 273, obrigado. Ouro 649, passa nível 160, chame Recife 1251. 251, Recife, no 649. Ouro Netuno 18. Netuno 18, autorizado o cruzamento da pista 10. Até segue Delta com o Sol em 121, décimo 9. Retorno no 8 para o cruzamento, após solo 121, décimo 9. Salvador, Netuno 18. Netuno 18, prossegue até o ponto de espera da pista 10 via Alfa Juliette, Pátio 1, Taxi India. Netuno 8, Alfa Juliette, Pátio 1, Juliette India. Netuno 8 apenas confirmando, transponder 2640. Netuno 8, transponder 2640. Azul 4981 na final, cheque o trem, chame a torre 11895. 1895, azul 4981, obrigado. Oi, Salvador, bom dia, azul 4981, final e Electric X-ray da pista 10. Azul 4981, bom dia, autorizado pouso na pista no 0, vento 70 graus, com 49. Autorizado pouso na pista 10, azul 4981. O teste de LED é autorizado, tá? Que você pode dar ingresso na pista no 7. Dona, estou no 8, ponto de espera pronto. 118, 2, Salvador, Netuno 18, ponto de espera pronto. Netuno 18, mantém ponto de espera? Mantém o ponto de espera. A Juliette Serra, autorizado o ingresso, reporte alinhado e pronto. Via de Serra, livre de decolagem 17, vento 180 graus, 159. Netuno 8, autorizado a alinhar e manter pista no zero. Netuno 8, alinho mantendo zero. Autorizado Sierra Bravo, Juliette, Papá, via Golf 677, nível 170, decolagem pista 10, curva esquerda, saída Conde, transponder 0276, controle Salvador 120.8. Informado no plano via Golf 677, será aprovado, decolagem 0076, perfil da Conde 0276, transponder, adulto 0756. Prossegue para Sierra Bravo, Juliette, Papá. Abraço, Papá. Planejamento correto, azul 2796, chame pronto para o estacionamento. Solo Salvador, azul 4981, azul 4981, bom dia. Bom dia, azul 4981, no Alfa, Juliette, portão 01. Alfa, Juliette, portão 01, azul 4981. Hotel Juliette Serra, decolando 1100, farol de Tapuã, controle 120.8. 120.8, obrigado. IFE, frequência 12685. 2.85, azul 4234. 8, livre decolagem. Autorizei a descida para 2000. Positivo. Autorizado ao 6302. Controle, o Papa Romeu, até o Juliette Serra. Você controla o seu Juliette Serra, o controle. Ficou lá de Salvador para Maraty, se autorizando seguir controle direto ao meu peito. Autorizado. Serra. Ficou para o seu Juliette Serra, acione e transponde 5413. Aciona 5413 no seu Juliette Serra. Estabilizado LF, 6312. Sendo 6312, na final, cheque trem, torre 11895. 11895, bom dia. Turno 8, decolou 01, controle 120, decimal 8. Turno 8, controle 120, decimal 8. Torre Salvador, bom dia, Xanar 6312, estabilizado LF. Chanel 6312, bom dia, livre pouso, pista 0, vento 160 graus, 159. Confirmado, pista seca. Beleza. Chuva apenas na vizinhança. Assente, 6312, livre pouso, sono 0, obrigado. É o Netuno 8, decolagem da pista no 0 de Salvador, subindo para o 055 com plano Volcom, saindo radial 146. Positivo, livre Netuno. Netuno 8. Papá, Mike, Romeu, Alfa, Salvador. Controle, Salvador, 3304, desça para 8000 na chegada a Bonfim, ajuste no 020. 8000 com ajuste de 20, chegada a Bonfim. Proa Sul, transponder 0130, controle 120, decimal 8. Confirme para o Bento. Sim, chama a torre agora para acionamento. 118, décimo 95, em legal na 020. Negativo, ainda não possui a segunda notificação. Será verificado no instante. Chinelli 6312, salvo 04, direito no 219. Direito no 219, ou 6312, bom dia. Como é o final escutando? Afia, possui a notificação. Bom dia. Alô, Salvador, bom dia. Xané 6312 e Bonafá do Parque. Bom dia, Xané 6312, Alfa Juliette, portão 03. Alfa Juliette, portão 03, ou 6312, do chefe. Confirma a aeronave que chamou a torre? Papapá, Mike, Romeu Alfa. É, acionamento autorizado, são pronto para decolagem e mar? Gente, nenhum tráfego a reportar com rumo sul. Decolagem a critério, vento no aeródromo de 140 graus, com 11 nós, reporta fora do sol. Mike, Romeu Alfa, fora de solo. Mike, Romeu Alfa, decolou 08. Mantenha a minha escuta. A tua escuta, Mike, Romeu Alfa. O 3304 está na vertical de Alagoinhas, desça para 5000. Posição completa. passar na cabeceira do 7 para cruzamento, está aguardando? Autorizado, Mike Romeo Alfa, autorizado cruzamento. Helicóptero Hotel Juliette Serra, informe, livrando as zonas de controle. Ok, livra a zona de controle, frequência livre. Ed. Itapuã. Michael, meu alfa, controle de Itapuã, mantenha a escuta, só confirmando, vai efetuar pouso? Vai efetuar pouso, hotel devido. Gente, então reporta novamente o solo controlado e um tráfego formar. Controlado, afastará alfa. Rio 98-1-1, cruza 220 para 1950 com a sua FEL. Rio 98-1-1, Salvador, ajuste 1020, desça para 5000 e vou ir direto do Unapri LR. Desce para 5000, 1020, vou direto 1928-1-1. Papa Romeu, Romeu, Romeu Golfo, muito bom dia, prefiro. Autorizado, chama tá? Para o dia, tá? 3304. E o 981-1, ajuste agora no 021. 021, 981-1, né? Tá 3304, está autorizado ILS. ILS, tá 3304. E o 981-1, desça sem restrições para 2000. Sem restrições para 2000, 981-1. Agora sim, alto e claro. Eco Zulu Novembro, autorizado Serra Novembro, Charlie, Quebec, via Rota do Pano, nível 075. Decolagem pista 17, curva esquerda, corredor forte, restrito no meu pés até a liberação do controle. Transponder 5435, controle Salvador no 20.8. 35435. 1037, desça para 8000, autorizada a chegada bom, e ajuste no 021. Para 8000, no 021, ajuste o 1037, chegada bom. Bom dia, autorizado táxi, se aposta para ingresso na pista do 7. Se aposta na papá, vou fazer a coordenação com controle. Eu só confirmo a radial da saída. Gente, o Epsilon November, coordenado cabeceira 35, reposto quando na cabeceira linha de pronto. Informo que após decolagem vai manter 1 no mil pés até aproximadamente 3 milhas ou liberação do controle. Autorizado F de novembro, reposto cabeceira 35. Robô 04, Salvador, acione a identificação. Robô 04, sai contato radar, 2 milhas para passagem de Conde, voo e Bonf, chegada Bonf, pistão no 0, ajuste no 021, arromba. Afirmo, só para dar esse stand-by nos transponder, por gentileza. Piso 279 autorizado, chame táxi. O 2199, desça para 2000. Desculpe, o senhor compreendeu, 2000. O 2199, desça para 2000. 2199, 2000. O 9037, vertical de Alagoinhas, desça para 5000. Para 5000, confere vertical de Alagoinhas, o 9037. 8, controle agora em 120, desça na 8. 208, controle, essa do 9. Controle, suba para 3.500 pés em voo direto. 3500, faz voo direto, grava. Valeu, bem. Localizador, Santos 3304. 3304 na final, cheque o trem, torre 11895. Tem parede, Santos 3304, 2195. Desça para 5, Bill, rumba 04. Positivo, foi autorizado o bom. Afirmativo, na terceira parte da pista e nas vizinhanças. Por enquanto, eu acredito que a pista ainda não encontra se molhada. Sim, está 3304. Do 1199. Do November estimado para pouso. É que o do November estimado pouso 1210. 1210, transporte de inferno, gente. Visual 3304. Filmando visual 3304. Quando poderia informar qual foi o teste aproximado que visualizou o campo? Romeu Gol, você tá papá, me consultar ingresso no 7? Cruzou o November, atinge 3.500 pés, mantenha devido tráfego, manterá no máximo por mais 2 minutos esta altitude. A hora certa, 1-1-23, camisa. Mantém 3.500, Cruzou o November, está fazendo um pequeno desvio à direita, senhor, devido à questão meteorológica. Tá positivo, qual é a proa que o senhor está mantendo agora? Mais ou menos a 0.230. Ok, na proa 0.30 está autorizado subir para o 0.75. Positivo. Por quantas milhas ou minutos vai manter essa proa? Por mais 5 milhas. Ah, ok. Positivo. Sem restrições para o 75. O 9037 aproxima-se de Bonfim, altitude 8.400. Desça sem restrições para 2.000 com velocidade de 220 nós, número 3 para Bonfim. Para 2.2209, número 3 para pouso, voo 9037. São 3304, táxi aprovado via Alfa Juliette, portão 07. Alfa Juliette, portão 07, está 3304. Vitor, 11895. Salvador, bom dia. 981, recepcionando a LS da 10. Passar de chegar. 981, bom dia. Continua a aproximação, guardando pista no zero livre. 981, só para informação, chegou na terceira parte da pista. No ponto de toque encontra-se seca, porém, a partir do meio da pista, a pista encontra-se molhada. 981, sente. Azul 4299, informação Juliette. Para Serra Bravo, que luta está autorizado via pêndulo 10 por base ou pêndulo no meio, segue conforme rota. Nível 340. Decolagem na pista no zero, curva direita, Dael Leda Motiva. Transponder 5464, controle Salvador, 120 decimal 8. Autorizado para o nível 340, eu pêndulo 10 por base ou pêndulo no meio. Sobe a rotatura, decolou no zero, curva direita, saída da El, meio da moto para mim. Transponder 564, controle 1208, azul 4299. Planejamento correto, azul 4299, chama pronto para o estacionamento. Controle, bom dia, o azul 2796. Azul 2796 ao controle, contato radar, prossiga como autorizado. Sim, 2796. Confirme para o Tony. Confirme para o Tony. Mantenha a posição de via tráfego para pouso na pista no zero. Um minuto para a decolagem. 1299 Duna, localizador, chanco trem, torre 1, 1895. 1895, boa. Bom dia, Salvador, gol 2199, estabilizado. Gol 2199, bom dia, continua a aproximação, aguardando pista no zero livre. Gente, continua a aproximação. Bom dia, eu sou 3179, estamos na posição 09 com a formação hotel, autorização a Guarulhos 340. Um, 3179, copia 320. Prossiga, 320. Formação Juliette, autorizado Serra Bravo Golfo Romeo, via Abenzilu 10 até Taubaté. Nível 320. Decolagem na pista 10, curva direita, Dael Leda Motiva. Transponder 5463, controle Salvador 120, decimal 8, TAN 3179. TAN 3179, 320 autorizado conforme a Guarulhos, Dael Presilou 10, após Salvador. Decolada 10, Dael Leda Motiva. 5463, transponder 120, decimal 8, TAN 3179. TAN 3179, cotejamento correto, chame pronto para o estacionamento. Reportar. Bom dia, Rio 989, Alfa Kilo, Pátio 3, posição 06. Alfa Kilo, Pátio 3, o 2199, livre pouso, pista no zero, ponto 120 graus, 89. É, que livre pouso para o 2199. 804, Salvador. Está agora 30 milhas passando meia dúzia de mil. Algum inconveniente em cortarmos a sua trajetória? Ok, vou em Duna, desça para 2.500 pés para aproximação ILS. Oi, operação do controle, aeródromo 1-20 graus, 189, se atenta a possível ser exponente do bom e da voz, autorizado a decolagem em pista 17. Confirmando, mantém proa até 2007, chama o controle agora em 1208, bom voo. Mantém até 2000, chama o controle em 208, abraço, Romeu, Romeu, Gol. Todo Salvador, bom dia, é o Papa Romeu, Romeu, Romeu, Gol, que decolou da 97, vai manter proa até 2000. Mas ele após a o perfil da Momo, Romeu, Romeu, Gol. Romeu, Romeu, Golf, Papa Romeu, Romeu, Romeu, Golf, o controle está em contato, radar, mantém a proa. Qual a proa ideal para o destino? Bom dia, Gol 2199, táxi aprovado via Alfa, Juliette, portão 612. Alfa e Juliette, portão 612, o Gol 2199. Controle, o Azul 2796, está autorizado 170? É, o que consta pra mim aqui é 1970. Graças, controle confirmando a pro ideal, senhor, é 313, Romeu, Romeu, Gol. Positivo, sem restrições para o destino, subindo para o nível de cruzeiro. Papa Romeu, Romeu, Romeu, Gol. Sem restrições para o nível de cruzeiro, grato, Romeu, Romeu, Gol. Bravo, Papa Meu Tango de Bravo, prossiga. Confirma o horário do plano? Gente, aguarde o Tango de Bravo. Eco Zulu Novamba, está livrando a Terminal Salvador, no 075. Está autorizado a chamar Recife 12685 para informação e alerta e bom voo, Eco Zulu Novamba. Fala. 9037, quebrou na foto, pode ir. Bom dia, Gol 9037, táxi aprovado via Alfa. Chame antes da táxi Juliette. Alfa vai se chamar antes da Juliette, Gol 9037. Bravo, copia. Autorizado. Vou local em remar, remar. Zero, corrijo. 500 pés. Inicialmente rumo norte, em coordenação com a torre. Transponder 0137, controle 120.8. Quebrar o cotejamento correto 01 a bordo, chame a torre 1-18-9 para acionamento e decolagem, Kenya Gama 021. Remota 22, confia. 1-2, 12. Remota 1-2, ao pátio 1. Via Juliette, Gol 9037. Azul 4299, táxi aprovado, direita via Índia, até o ponto de espera da pista no zero. Quando lá a torre, 1-18-5, QNH 1-0-2-1. Então 3179, aguarde para o estacionamento. Ali mantém pista no zero. Desça para 1700 pés e reduza para aproximação e cheque pré-pouso. Qual é a condição de voo agora? 700 está visual, setor. Ah, ok. E o senhor tem condições de curvar à esquerda para Simbra, para aproximação? Negativo. Está autorizado prosseguir, aguarde transferência de comunicações. Da esquerda, da guarda. Positivo, desça para 500 pés, helicóptero Hotel Juliette A. Papa Romeu, Romeu, Romeu Golf, chame Recife 1288. 1288, Romeu Romeu Golf. Graças, senhor. Bom dia. Boa. Aro vento 100 graus, 06 nós. Caso negativo, 1260. 1288, 1260, Romeu Romeu Golf. 1 204, intercepta a final em aproximação para pouso na pista 10, chame a torre 11895, Roma 04. 205, boa. Boa. Confirme para a torre. Tamo já bravo, prossiga. Confirme para estacionamento. Sim, estacionamento, tamo já bravo, reporte pronto para decolagem. Salvador, bom dia, Rumba 04, nosso final, passado travado. Rumba 04, ajuste no 021, mantenha a aproximação, aguarde autorização de pouso, reporte baixado e travado. Já está baixado e travado, aguardando autorização. Azul 4299, decolado os 40, chame controle Salvador em 120 decimal 8, bom voo. 208 Azul 4299, obrigado, amor. Controle Salvador, bom dia, Azul 4299, cruzando 1100. Azul 4299 é o controle, está em contato o radar. Frente Azul 4299. Opa, 04. Copa Hotel Juliette Serra, chame a torre, 11895. 11895. Papa Romeu Hotel Juliette Serra, Torre Salvador. Através do Pessoa Sul, 503. Gente, reporte-me através do farol de Itapuã, Hotel Juliette Serra. Reportar através do farol de Itapuã.